que eu gostaria de chamar a atenção da Baixada? Tentar atrair investimento e equipamento e se preparar para todos os software. Nós já temos no Brasil 510 mil empregos de software. O governo vai fazer uma política de incentivo ao software. E faturamos 50 bilhões de reais por ano de software. E o que é software? É inteligência. É recursos humanos. É formar bem a juventude e é focar numa área que é tratora de futuro, que é uma indústria limpa, que gera muito emprego e que gera muita renda. Se vocês forem em Hortolândia, por exemplo, a IBM tem ali 1.000 empregos, exporta 650 milhões de dólares do call center, que é um call center de informática, vender empresas do mundo inteiro que usam os softwares da IBM. Então, é um problema de preparar a mão de obra. Hoje eu fiz uma reunião com 6 reitores, ver se a gente consegue impulsionar isso na Baixada, mais curso aqui, mais investimento. Vamos ver se nesse fórum que nós vamos fazer em setembro, a gente consegue avançar nessa direção. Outro setor que eu quis chamar a atenção é o setor de fármacos e equipamentos médicos. Nós estamos com um déficit de 12 bilhões de dólares. Está melhorando a renda da população, melhorando o emprego, melhorando o consumo. As pessoas estão consumindo mais remédio, mais exame e mais equipamentos. Então esse também é um setor que nós precisamos investir pesado no Brasil. A química fina e a produção de remédios. Quer dizer, aí entra toda uma discussão de marco regulatório, de parcerias. Também é uma indústria que emprega muita gente. E muita gente qualificada, o Brasil precisa olhar isso com muita atenção. Esse é o déficit no setor químico, aqui nós temos importante polo químico, nós somos a nova indústria no ranking mundial, mas nós estamos com déficit de 16 milhões de dólares. Aqui estão acontecendo algumas coisas importantes, como a química verde. Por exemplo, a Braskem lançou ácido que vem do etanol, está produzindo 30 milhões de toneladas. Você está substituindo o nafta pelo etanol. Nós estamos fazendo no Ministério algumas pesquisas muito fortes nessa área. Estamos fazendo com o SEMP da Petrobras uma pesquisa de óleos enzimáticas. Estamos fazendo o IPT na USP uma pesquisa de gasificação para podermos doar a eficiência do etanol, a eficiência energética. E lançamos o edital da FINEP e o BNDES de R$1 bilhão só para financiar a pesquisa da nova geração do etanol. Ou seja, não é só o etanol para fazer combustível, mas o etanol para impulsionar a nova geração química, como é o plástico verde, que não tem substituído nada pelo etanol. Isso é uma coisa também que o elo petroquímico deveria olhar. Nós temos um centro ali em Campinas do Ministério, o CTBio, que é coordenado pelo Sincron, que é um equipamento de pesquisa na física, pelo professor Rogério Esquerda Leite, e que é um grande físico, é um centro muito forte em pesquisa nessa área. Fizemos, inclusive, ali uma usina piloto para testar a experiência para preparar essa cadeia de inovações, e eu chamaria a atenção para os investimentos nessa área. Então, qual é o desafio do país para superar isso? Primeiro é consolidar a ciência, a tecnologia e a inovação como estruturante do desenvolvimento, consolidar o Brasil na liderança da economia natural. Nós somos o segundo maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Não é só porque nós temos terra, água e natureza. É por isso, mas é também porque nós temos a Embrapa, que é uma pesquisa, formação de inteligência, resposta à agricultura. O Brasil hoje lidera várias cadeias produtivas da agricultura porque investiu em inovação, porque foi recursos humanos, porque investiu em pesquisa. Então aqui, na área da mineração, da agricultura, na área do gás e petróleo, nós vamos ser mundial. Nós somos agricultura, somos boa parte da mineração, seremos em gás e petróleo. Por isso nós já consolidamos. Qual é a discussão que o Brasil tem que fazer? Nós não podemos nos acomodar e ser um grande exportador de commodities, grande exportador de derivados de petróleo, grande exportador de matéria-prima sendo manufaturada. Nós temos que disputar a área mais exportadora de futuro, que é a chamada sociedade do conhecimento. São as áreas mais importantes e estratégicas da economia no futuro. Então, avançar em direção à sociedade do conhecimento, transitar para uma economia de baixo carbono e sustentabilidade ambiental. Então eu vejo aqui todo o esforço que o polo petroquímico fez de sustentabilidade ambiental, de reduzir as emissões de gases poluentes, de proteger a natureza, que é essa coisa tão importante para a Baixada. Quando a gente está discutindo uma alça no quilômetro 55, nós estamos discutindo isso também. Quer dizer, tanto a indústria fazer a sua parte e o poder público e as outras empresas cumprirem as suas obrigações, porque a gente é banco na caminhada. E a questão da sustentabilidade ambiental vai aumentar a exigência para o Brasil. Nós temos que construir uma economia de baixo carbono. Ainda tem dúvida do aquecimento global, é só passar um dia comigo. Como nós estamos montando o sistema de acompanhamento de desastres naturais, eu todo dia tenho as notícias para acompanhar. Então hoje nós estamos em Roraima, o rio subiu 15 metros, é a maior cheia dos últimos 35 anos. Hoje. E vai continuar subindo pelo menos até o dia 20. 40% da cidade está embaixo d'água. Na outra ponta do Rio Grande do Sul, tem as nuvens vulcão, que nenhum avião hoje vai sair do Rio Grande do Sul. E pior que meu time vai jogar lá em Montevidéu, está capoeira, o talento do nosso craque, do Neymar, está bombado com o vulcão dele. Nós vamos trazer a caça, vulcão e tudo. E nós vamos pegar o Penharol no Pacaembu. Então, eu estou dando dois extremos do Brasil, duas mudanças importantes. Então, esse é um tema do Ministério muito caro, nós vamos ter que fazer uma economia de baixo carbono. Por isso, aqui na Baixada, tudo que diz respeito à indústria limpa, eu estou falando de TICs, estou falando de setores importantes, por exemplo, da nova geração da petroquímica, que é a bioquímica, a gente começar a pensar nessas indústrias que são muito importantes. Finalmente, vai ser erradicar a pobreza, aprovar o processo de redução social e regional da renda. Nós avançamos muito nesses 8 anos. Esse é um caminho que está bastante consolidado. Bom, o que é que nós estamos fazendo para ajudar nisso? Primeiro, nós tínhamos aqui 18 mil mestres, estamos formando 38 mil mestres, de 5 mil doutores, 10 anos depois estão formando 11 mil doutores. Então o sistema de pós-graduação do Brasil ampliou bastante. Nós tínhamos 42 campos, hoje temos 230 campos. Eu fico muito feliz de ir para o Megapolo e de manhã vocês estão discutindo Escola Politécnica em São Paulo, ou quem sabe a Universidade Federal da UFC nessa reserva legal, porque esse é o futuro da economia, esse é o futuro do Brasil. É ter centros de excelência, investir na formação de recursos humanos, articular as universidades da Baixada para atrair investimentos de qualidade. Nós triplicamos os recursos do CNPq e da CAPES para a Bolsa de Estudo e estamos lançando agora um projeto, ainda esse mês a presidenta deverá apresentar, projeto que nós queremos 75 mil bolsas de estudo no exterior para os estudantes brasileiros. Nós estamos pegando as melhores universidades do mundo e quem for bom no Brasil vai passar pelo menos 1 ano estudando lá fora, nas melhores universidades. Principalmente engenharias exatas, que é a maior déficit. Então o governo vai dar a bolsa de estudo, vai pagar a SAG, vai dar o seguro de saúde seguro para os jovens. E nós vamos negociando com o governo americano, inglês, alemão, com a França, com a China, com a Coreia, desconto nas matrículas e condições para acesso a essas universidades. Então, por exemplo, a Alemanha nós já fechamos, para o ano que vem 1000 vagas em engenharia. Os jovens que quiserem, vão ter que estudar alemão, vai ter que ir lá para o Instituto Goethe, conversar com o alemão e estudar. Nós temos que estimular, internacionalizar a ciência do Brasil. E ao mesmo tempo, estamos trazendo 1.200 cientistas para o Brasil, que estão fora do Brasil, porque lá fora não está fácil fazer ciência hoje, estão cortando voos. Só a NASA demitiu agora 1.200 cientistas. Então nós estamos trazendo esse pessoal de volta e estamos querendo trazer 300 cientistas de volta para o Brasil nos próximos 6 anos. Então vamos lançar um programa muito simples. Vocês têm uma ideia, hoje temos 5.300 bolsistas no exterior. Vamos para 75 mil. Para graduação, doutorado e pós-doutorado. É muito. É muito. Mas a China tem hoje 80 mil doutores nos Estados Unidos. Mas tem 7 vezes mais população. Né? Mas nós temos que olhar para o futuro e olhar em setores estratégicos para dar um salto. Então, o que é o investimento em pesquisa e desenvolvimento? Estados Unidos investe 1,8% do PIB, 2,7% do PIB, 400 bilhões de dólares aproximadamente. O Brasil investe 3,4% do PIB, 150 bilhões de dólares. A China 1,5, 120 bilhões de dólares. A Alemanha 2,8, 84 bilhões de dólares. Nós investimos 1,2, em torno de 25 bilhões de dólares. Então, o Brasil precisa aumentar a participação do PIB em pesquisa e desenvolvimento, chamar esse valor. Por quê? Nós somos a 7ª economia do mundo. Com quem é que nós vamos disputar daqui da frente? Nós vamos disputar com a China, com o Japão, com os Estados Unidos, com a Alemanha. Esses são é quem está na frente. É para lá que nós temos que ir. E para ir em frente, nós temos que investir mais em ciência, em pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui são as vagas das universidades federais. Em 2000, nós tínhamos 324 mil alunos. Em 2010, nós estamos 1 milhão de alunos nas universidades federais. O governo Lula expandiu de forma extraordinária as vagas. Problema, engenharia. Você vê as engenharias não crescer na mesma proporção que o ensino. Nós estamos formando 1 engenheiro para cada 50 formandos. A Coreia forma 1 para cada 4. Nós não queremos ser uma Coreia, mas nós não podemos formar tão muitos engenheiros. Está faltando engenheiro no mercado de trabalho. Quando o mercado está muito aquecido, as empresas já pegam eles antes de se formar. E quando eles vão para a universidade com a má formação em matemática, como é que esse cálculo 3, estatística 4, o jovem começa a desistir do curso para trabalhar e ganhar dinheiro? Então, nós vamos lançar um programa de estímulo das engenharias, vamos lançar mais bolsas de estudo exterior e vamos tentar fazer um grande foco para melhorar a oferta de engenheiros no Brasil. Em termos de produção científica, esse aqui é o gráfico da produção científica, de 1985. Vocês vejam aqui nos últimos anos o salto extraordinário que o Brasil está dando. A produção científica do Brasil, que são publicações em revistas indexadas, especializadas, está crescendo 5 vezes mais que a média mundial. Estamos hoje o 13º país que mais produz ciência. No entanto, quando a gente olha as patentes, faz uma lupa aqui para achar o Brasil. O Brasil produz conhecimento, mas não patenteia. E isso é grave equívoco. A economia moderna exige patente. As indústrias precisam fazer pesquisa e fazer patentes. E nós estamos com a cultura de patente no Brasil. Vou dar um exemplo. Óleo de copaíba, que é da região norte, sabe, é um anti-inflamatório cicatrizante. 76% da pesquisa e das publicações sobre óleo de copaíba foram cientistas brasileiros que fizeram nos últimos 10 anos. Só que o óleo de copaíba hoje tem 35 patentes em todo o Brasil. Só os americanos têm 17 patentes. Então, uma coisa, é do Brasil, que os indígenas sabem, que a população brasileira sabe que é importante, que a ciência descobre, eles patenteiam e vão querer ganhar dinheiro com o conhecimento que nós produzimos. Então, temos que patentear, e essa é uma prioridade nossa nesse próximo período. Isso aqui é a Cibratec que o Ministério criou, é uma rede de São Paulo, aqui nós temos a FIP, o IPT, o CEBI, o CETEPS, o FDE, o SD de São Paulo, enfim. É um conjunto de instituições para fazer inovação. E o que é inovação? É a indústria ir lá e falar, o problema é esse aqui. E você é um grupo de pesquisadores que vai pesquisar e resolver. Nós não podemos continuar com a universidade como se fosse uma torre de marfim. E a indústria na outra ponta, achando que tecnologia compra e importa lá de fora. Nós temos que desenvolver tecnologia no Brasil. Nós temos que fazer ciência aplicada à produção. Nós temos que organizar o conhecimento para atender as demandas dos setores produtivos, se nós quisermos ter liderança no futuro. Aonde nós fizemos isso, nós estamos bem. Eu citei em Brato. O ITA, em São José dos Campos, é um centro de excelência. 60 anos atrás nós começamos a desenvolver. Hoje nós temos a terceira maior empresa de ação no mundo, que é a Embraer. Por quê? 60 anos de investimento em recursos humanos, nós estamos no setor de ponta. Então nós precisamos melhorar essa rede. Nós estamos discutindo com a CNI criar uma Embrapa para a indústria. Que é uma instituição como a Embrapa, só para atender a indústria, para ter a demanda da indústria, como a Alemanha fez com a Fundação Van Hol. Bom, esse problema aqui eu já mencionei, falta de trabalho qualificado, aqui em São Caetano, desculpa, aqui em Cubatão nós vamos fazer um CVT, assim também nós estamos fazendo algumas iniciativas boas, e o governo vai lançar um programa de 8 milhões de estudantes até 2014, 3 milhões e meio de bolsas de estudos para cursos técnicos, e ampliar a rede federal e estadual de educação profissional e tecnológica, SESI, SENAI, SESI e SENAC. Portanto, prefeita, vamos sentar com o SENAI, vamos discutir esse programa de ação das bolsas, nós vamos fazer um amplo programa de ação de ensino profissionalizante para atender a demanda da indústria. Bom, o Brasil tem novos problemas. Esse é um bom problema, falta mão de obra, bem melhor do tempo que faltava muito emprego. Nós estamos no também não pode continuar do jeito que está, tem que acelerar a formação do ensino profissionalizante. Bom, essa aqui é a produção da Petrobras. Eu vou fazer uma breve passagem pela Petrobras, que já faz uns 5 anos que eu vim aqui chamando a atenção do que ia acontecer na cadeia de gás de petróleo. Quando eu vim aqui falava do pré-sol, parecia que eu estava falando de espagô. Então as pessoas com certa dificuldade em enxergar o que iria acontecer com o Brasil. Hoje, nós já estamos produzindo petróleo pré-sol. Já tem 40 bilhões de barris de petróleo no pré-sol. 40 bilhões de barris para serem produzidos. A 120 dólares, mil, nós estamos falando de 5 trilhões de dólares. É esse o tamanho da conta de riqueza potencial para os próximos 10, 15 anos. Então, o projeto de hoje da Petrobras é passar de 2 milhões e meio de barris para 5 milhões e 300 até 2020. 3 milhões e 900 até 2014. O que é que a Petrobras vai investir nos próximos 4 anos? Investir. Ela está investindo. Ela vai investir 224 bilhões de dólares. E o que é que me preocupa? É que eu combinei com o Marcos aqui, ele vai coordenar a área empresarial, eu vou ajudar a parte do governo, quero convidar um grupo de empresários aqui da Baixada para a gente fazer o pior de São Tomé. Ver para crer. Então, primeiro passeio, vamos lá no Rio de Janeiro visitar a Ilha do Fundão, ver o CIPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, e vocês vão ver que na Ilha do Fundão, que é o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não há mais terreno para investimento. O último terreno está sendo disputado por 4 empresas. Uma delas é a FritGas, que falou o seguinte: vou trazer o Centro Mundial de Pesquisa da FritGas para o Brasil. Agora, para ganhar a ação, foi lá no Ministério e falou: eu quero levar 450 engenheiros do Brasil para estudar nos Estados Unidos e na Inglaterra para preparar o investimento no país. A IBM fazendo um centro de pesquisa, que está investindo 500 milhões de dólares. Vocês vão ver o centro que está sendo construído, 1.000 pesquisadores foram contratados agora, 200 doutores. E a Jumblege e todas as Schneider, todas as principais empresas da cadeia de gás natural estão se instalando ali no entorno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então nós temos que trazer parte desses investimentos. Lá em Pernambuco está lá o estaleiro, lá em Santa Catarina, você vai no Rio Grande do Sul, mas São Paulo tem que andar mais rápido na atração dos investimentos da cadeia de gás natural. E essa é uma disputa estratégica para o futuro da economia do nosso Estado. Essa aqui é a principal cadeia produtiva do Brasil hoje. Vamos olhar os investimentos em pesquisa da Petrobras. Pesquisa, estou falando pesquisa. Eles vão investir esse ano 1.254.000.000 de reais. Metade disso dentro da Petrobras, metade disso fora da Petrobras. Então a Petrobras fez 17 laboratórios agora em várias universidades do Brasil. Qual é o critério? Laboratório que está entre um dos 5 melhores do mundo. Tem competência para entre os 5 melhores, ela financia tudo. Constrói todo o prédio, os equipamentos, etc. Então a segunda rodada que eu sugiro é olhar alguns desses laboratórios. Vocês estão aqui no IPT, na USP, vocês vão ver lá que tem um canal para testar navio, embarcações e plataformas. Antes tinha que fazer o casco de madeira. Agora tudo fazia um teste a cada uma semana, 10 dias. Por 4 navios por dia, o computador daí na hora põe o navio para sair. Faz onda, o túnel, é um negócio de 300 metros o canal. Faz onda, faz tudo para testar estabilidade, dinâmica, eficiência, etc. Então, isso aqui está no IPT. Se vocês forem a Copa do Rio, então não são. E vai desde informática, nanotecnologia, e todas as áreas estratégicas para cair do pré-sol. Então, eu falei com os senhores hoje aqui da Baixada. Em setembro, quando a gente fizer o seminário, me tragam um projeto. Qual laboratório vocês têm condições de fazer? O que é que a Baixada vai fazer bem feito, de ponta, para atrair investimento, para a gente ter um laboratório para cá? Porque recurso tem. É só ter proposta boa. Só nas unidades, a Petrobras investiu, ano passado, 300 milhões de reais. Então, a Baixada tem que entrar e disputar esses investimentos. Não vai acontecer, que já está acontecendo. Já está acontecendo. E falta projeto, tem que ter um bom projeto e tem que saber o que é que nós vamos ser competentes, o que é que nós vamos conseguir desenvolver. Bom, a Petrobras tem toda uma área aqui de novas fronteiras de exploração, recuperação avançada, suparia para produção, então eu não vou entrar nisso aqui, não tem outro país do pré-sal. Está desenvolvendo novas áreas, inclusive na área de etanol e biocombustível, e está investindo na questão da sustentabilidade. Bom, o que é que nós pretendemos fazer? Vou ter agora em junho aqui o lançamento da unidade do gás. Até ajudou muito nisso, a gente trazer aquela unidade do gás da Petrobras, vai coordenar toda a política de gás no Brasil. Vão ser 3 prédios, são 7 empregos diretos que vão estar aqui na Baixada. Né? Tem a discussão do aeroporto, tem a discussão de toda a linha de suprimento, mas tem agora a feira em Houston, Vicente foi lá, estava me contando. Tinha outros empresários do Rio de Janeiro? 350 empresários, empresas do Rio de Janeiro. Tinha um stand do governo do Rio de Janeiro lá instalado, Houston. Tinha um stand da Petrobras, maravilhoso, etc. Quantos empresários tinham em São Paulo? Não tinha uma representação de São Paulo. É uma das maiores feiras de petróleo do mundo. Eu entendo que a gente não tem essa cultura. Mas eu quero fazer esse grupo, se reúne quem são os empresários, para a gente ir olhar o que é que está acontecendo no Brasil e se organizar para disputar esses investimentos, para atrair esses investimentos. Todo dia passam empresas lá no Ministério, na área de Ciência e Tecnologia. Várias empresas querem investir na área eólica, outras na área de energia solar, de LED, na cadeia de gás e petróleo. E a Baixada tem que sair na frente, porque tem todas as coisas, tem o outbound. Está aqui, logisticamente, é a coisa mais próxima do pré-sol. Tem universidade, está próximo do grande centro consumidor. É uma área extremamente agradável para se viver. Então, nós precisamos tomar uma atitude mais agressiva para atrair esses investimentos, inclusive os investimentos na área da pesquisa. Quero terminar aqui dizendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos transformando a FINEP num banco público. Então, esse ano a FINEP vai ter 2 milhões de reais a mais para financiar investimento. Quem tiver bons projetos pode entrar. Estava dizendo, por exemplo, parque tecnológico. Dia 20 agora nós estamos anunciando resultados de parques tecnológicos. Tinham 16 projetos que foram inscritos. Os melhores vão ter financiamento. Vai fazer fibra ótica, infraestrutura, iluminação, quer dizer, toda a moldura do parque, a FINEP ajuda a financiar. Depois você atrai as empresas. A outra visita que eu acho que valia a pena ver é em São José dos Campos e visitar o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Não sei se alguém aqui conhece. É uma coisa excepcional. Nós já fizemos ali, já tem 1 bilhão de reais de investimento. Só a Vale Soluções Energéticas tem vários centros de pesquisa ali, já tem 500 milhões de reais investidos. Tem um equipamento que eu vi lá, é gás natural, faz 200 mil de água doce, desalinizando o mar e 300 megawatts de potência de energia para o Nordeste, para regiões críticas de água. Faz energia e água nas duas voltas com gás. Como tem muito gás sendo coberto no Nordeste, são equipamentos fantásticos. Então tem soluções assim de ontem. A Embraer investindo pesado, tem todo aquele veículo não tripulado para vigiar as fronteiras. Os dois protótipos foram desenvolvidos em São José dos Campos. Então, é tecnológico, bonito, como tem em Santa Catarina, como tem na Unicinos, como tem esse da Calpe ali, na área do Fundão do Rio de Janeiro, nós precisamos criar um parque tecnológico Machada para atrair investimentos de ponta nessa área. Eu me lembro, em geral a gente recebe muito puxão de orelha, deixa eu dar uns aqui. Eu vinha 3 anos aqui, tinha acabado de aprovar a lei de ZPE, Zona de Processamento de Exportações. Estava na reunião. A tribuna do nós chamamos 9 prefeitos. Todo o prefeito da Machado. Eu falei, gente, vai sair uma legislação para criar zona de processamento de exportações. Empresas que queiram produzir no Brasil, exportar pelo menos 80% do que produzem, não vão pagar nenhum tipo de imposto, vão ter toda a isenção, todas as condições, e é um projeto que gera muito emprego, nós temos que disputar. Por que disputar aqui? Porque nós temos um rigor, nós temos toda a logística acessível, nós precisamos disputar uma ZPE. Bom, acabou, acho que está criando a nossa ZPE no Brasil. Não criou da Baixada. A Páscoa da Baixada foi a primeira proposta apresentada e muito bem feita. Você participou, Vicente. Era um projeto muito bem desenhado, muito bem constituído, muito bem implementado. É porque tinha uma disputa aqui. E quem é que vai ficar à frente do processo? Aí um outro grupo, não sei o quê. Parou o projeto da Baixada. Quer dizer, eu acho que está na hora de pensar grande. Para juntar a força. Olhar para frente. Pensar maior. Se a gente quiser dar um salto, porque as outras regiões estão fazendo isso. E vão sair na frente. Então, eu chamaria só a ZPE da Baixada, Parque Tecnológico, e também não adianta cada cidade pensar no Parque Tecnológico. Tem que analisar melhor, o consórcio tem que funcionar. A ideia de região metropolitana é para isso. Cada um vai puxando equipamento, cada um vai a vocação para uma área, cada um vai estar à frente um determinado tipo de investimento, e a gente vai construindo isso um modelo mais inteligente em movimento. A Baixada já vive um momento muito promissor. Nós estamos com 1 milhão e 700 mil habitantes. Em 2015, a projeção é 2 milhões e 400 mil. Por inércia, já vai crescer. Agora, se crescer com planejamento, porque nós vamos ter problema de urbanidade, de saneamento, de condições, de segurança. Se crescer de uma forma inteligente, traindo investimento de qualidade naquilo que vai ser o futuro, vamos dar um salto extraordinário e simplesmente um crescimento em função da inércia do país e da região. Então a FINEP está aqui disponível para vocês. Nós estamos tentando criar 4 novos fundos setoriais. Sistema financeiro, construção civil, indústria automotiva e mineração, para fazer o que a Petrobras faz hoje em pesquisa nessa área. Porque não é possível o Brasil ser o 5º maior mercado de automóvel do mundo, não ter uma marca do Brasil. A gente não desenvolveu tecnologia própria. Nem acho que nós devemos ter, não sei se é possível ter hoje. Mas tem que exigir das empresas que produzem no Brasil que façam pesquisa, que contratem engenheiros que façam P&T. A mesma coisa a mineração. É excelente o resultado das empresas mineradoras. O balanço da empresa é exuberante. Mas o que é a missão? O subsolo do Brasil. O que é que nós vamos deixar para as novas gerações? O que nós fizemos em ciência e tecnologia. O que nós desenvolvemos de produto. E tem que ter pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é a CID tecnológica, mas nós desenvolvendo. Eu quero terminar aqui com só mais 2 problemas. Um é o antes do pré-sol. Eu estou alertando isso também faz tempo, né? E é incrível, porque na época 84% dos royalties iam para o Rio de Janeiro, e agora que nós vamos virar um grande produtor de petróleo, vamos pagar os produtores. Quer dizer, Saulo está sempre na contramão da história dos royalties. Mas o que eu estou preocupado hoje? Que o Congresso voltou, eu lutei contra, mas não consegui sensibilizar o Congresso Nacional. Porque é difícil ver algumas coisas. Quando a Venezuela descobriu os grandes campos de petróleo, foi em 1974. Aí o Celso Furtado escreveu um texto nacional. Venezuela é o primeiro país que pode deixar de ser um país subdesenvolvido na América Latina. Em 74. Ou não. Tudo vai depender de como eles vão usar a riqueza do petróleo. Por quê? Porque a maioria dos países produtores e exportadores de petróleo ficaram prisioneiros da chamada doença holandesa. Ou seja, uma economia parasitária só vive do petróleo. Nós estamos com esse risco nos próximos anos. A hora começar a entrar 5 trilhões de dólares, a chance de nós nos acomodar nisso e criarmos uma cultura parasitária é muito grande. E deixarmos de desenvolver os setores mais portadores de futuro. Por quê? Porque o petróleo vai acabar, a nova geração, nossos filhos, nossos netos, não ter o petróleo. Então, era a história pai rico, filho nobre, né, pobre. Né? Nós podemos ser uma geração de filhos nobres. A discussão de como distribuir os fóruns é a discussão central do Brasil nesse momento. E é a discussão que não está sendo feita. O que os prefeitos querem? A Brasília quer que 78% dos fóruns de petróleo seja pulverizado para todas as prefeituras para gastar na máquina administrativa. É um erro gravíssimo que nós vamos cometer. Uma parte pode até ser repassada para governos e prefeituras. Uma parte tem que ficar com os estados produtores, porque não tem ICMS no origem para o petróleo. O ICMS é cobrado no destino. Tudo é origem. O ICMS é no destino. Então quem produz petróleo não tem ICMS. Se não tiver os fóruns, fica só com ônus de produzir petróleo. Então, tem que ter uma parte dos estados produtores. Isso aí não podemos abrir mão. E terceiro, a parte mais importante dos royalties tem que ir para educação sem tecnologia. Por quê? Porque quando chegar o Brasil sem petróleo, daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos deixar uma economia organizada para as futuras gerações. E nós vamos usar essa riqueza para desenvolver um setor de mais tecnologia, que tem mais emprego e mais desenvolvimento. Se a lei ficar como está, este ano a ciência e tecnologia teria perdido 900 milhões de reais. Em 9 anos, nós perderíamos 12,2 bilhões de reais, sem pressão. Então, a minha briga, mesmo que vá para as prefeituras, que a gente priorize a educação, ciência e tecnologia. Se nós fizermos, nós vamos mudar a história do Brasil, vamos dar um salto extraordinário nesses próximos anos. Para terminar, então, nós estamos trabalhando reformular o marco regulatório para melhorar os investimentos, estamos atraindo grandes centros de P&D. Falei da GE, da IBM. Na última viagem à China, nós trouxemos a ZTE em Hortolândia, vai investir 200 milhões de dólares. A Huawei vai investir em Campinas 300 milhões de dólares. A Foxconn, em Jundiaí, vai produzir o tablet, o iPad, agora, e o iPhone. Vai ser uns 5 mil empregos. E em seguida, nós estamos discutindo o grande investimento da Foxconn, que é para organizar toda a cadeia produtiva, um investimento em 5 anos para 100 mil empregos. Uma negociação muito complexa, muito difícil, não está decidido onde vai ser, é uma negociação que está em aberto. Mas isso mostra que é possível atrair grandes centros de pesquisa e de tecnologia de ponta. Depois, fomentar o registro de patentes, já falei, fortalecer a mapa da indústria, já falei, melhorar os incentivos fiscais para ter mais investimento e melhorar a importação de equipamentos. Por último, novo programa de comunicação para a popularização da ciência, da tecnologia e inovação, que nós queremos divulgar mais o que a ciência faz, a importância da tecnologia. Quer dizer, eu não tenho nada contra o menino ver ser jogador de futebol, ainda mais vivendo na Baixada e conhecendo o Neymar, o Gans, sabe, do Pelé. Também não tenho nada contra se ele quiser ser um músico, tocar um pagode, um samba, é muito legal. Não tem problema nenhum. Se a menina quiser ser dançarina, é um livro dela, ou ser uma artista de novela, também. Todos têm pro BBB, não sei porquê, mas também nada contra. Agora, eu quero que as crianças sonhem ser cientistas, sonhem ser alguém estudando, que produz conhecimento, ter um trabalho qualificado e criar valores na sociedade. Nós precisamos valorizar essas coisas, mostrar a importância que tem para o futuro, ter uma juventude bem formada, que estuda, que produz conhecimento, com centro de excelência, com boas universidades, porque é isso que vai fazer a diferença. As regiões que se preparem para esse futuro vão vir na frente e vão ter muito mais oportunidade. E eu acho que a Baixada tem tudo para dar esse salto. Estamos aqui falando dos CBTs, hoje em Cubatão, e inclusão digital, falei de São Vicente, Cubatão, que nós estamos fazendo na Baixada, ensino profissionalizante também, que nós vamos fazer junto. Olimpíada da Matemática, nós estamos lançando agora dia 14 no Rio de Janeiro. 20 milhões de jovens estão participando. Marco, mais ou menos, Marcia, 10 mil jovens nós tivemos que dar bolsa de estudo. Nós só estamos dando para 3 mil. E são talentos que surgem. Tem um menino de 16 anos que vai direto para o doutorado. Eu vi um, por exemplo, lá no Ceará, chama Ricardo, tetraplégico. O pai é pedreiro da construção civil. O menino ia para a escola de carrinho de mão porque não tinha cadeira de roda. O pai levava de carrinho de mão para estudar. O moleque entrou na Olimpíada e ganhou 3 Olimpíadas ou 4 já. Quando foram dar um prêmio para ele no Senado, o repórter perguntou, mas o que quer de prêmio? Banda. Aí o rapaz falou assim, mas você gosta de quê? Banda de música, banda de jazz, banda marcial? Que banda você gosta? Não, eu quero banda larga que lá no interior do Senado tem. Ele não conseguiu entrar na internet, né? Então, o que que eu... Um menino, pobre, tetraplégico, que o pai levava de carrinho de mão para estudar, e que de repente é um gênio da matemática descobrindo. Então nós estamos organizando agora uma Olimpíada, que acabou a gente lança a Olimpíada da Matemática. Vamos lançar a Olimpíada de TI e uma Olimpíada na área de ciências para desenvolver esses talentos e fazer um bom projeto de estudo para eles. E finalmente nós estamos lançando aqui um portal de tecnologia assistiva para pessoas portadoras de deficiência. Fizemos uma pesquisa com 10 principais países do mundo, trabalharam junto com a gente, 1.700 equipamentos, tudo que tem de mais moderno para pessoa com deficiência. Nós vamos lançar nesse portal e uma linha de financiamento para comprar o Banco do Brasil Caixa e a FINEP para desenvolver a indústria no Brasil e o SUS para dar para a população de baixa renda. Então, para também olhar essa coisa da acessibilidade, tem muito talento aí, que às vezes, com o Ricardo, que nunca teve chance, se a gente der uma chance, tirar de casa e der habilidade, vão poder ajudar o Brasil. Então, eu quero terminar dizendo que eu sinto a Baixada hoje, vivo um momento extraordinário. A gente chega de volta e fica preocupado. Mais ou menos 100 prédios que estão sendo construídos hoje na Baixada. É uma coisa impressionante. Está dando um salto muito rápido. E eu sinto, o turismo, o porto está se arrumando. O megapolo, que é um dos principais polos econômicos da região. Se nós conseguirmos avançar nesses polos, nesses parques tecnológicos. Se nós disputarmos com inteligência essa cadeia do gás e petróleo. E avançarmos em algumas indústrias portadoras de tudo, como tecnologia da informação. Nós vamos conseguir preservar a beleza da Baixada. Gerar mais renda, mais oportunidade, mais gente interessante vivendo aqui, gente com mais inteligência, com mais cultura, com mais interesse pelos temas mais complexos, que vai ajudar muito o desenvolvimento da região. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa, vamos organizar também agora o nosso Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação da Baixada, vamos fazer uma parceria com os municípios, eu tenho certeza que a semente que a gente está plantando aqui vão dar horas frondosas aí ao longo dos próximos anos. Então, parabéns à Megapolo, muito obrigado pelo convite.